Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Retrospectiva 2010. O ano que passou, as imagens que marcaram e os fatos que entraram para a história do Brasil e do mundo. Nesta sexta, depois da edição Retrospectiva 2010. Um oferecimento baixo frente soco, porque eu gosto de jogos. Edição! Aê! 24 em homenagem ao cara. 24 é o número da eternidade. E é isso aí, amigo. Estamos reunidos aqui no último dia do ano para falar sobre tudo o que aconteceu nesse ano de 2010, a nossa retrospectiva gamer. Para quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e aqui com a gente hoje tem Milaps. Foi na festa da escola, tudo começou. Mestre Splinter. Eu olhei para ela e ela me olhou. Senhor da Eternidade. Pois ainda não entendo por que me deixou. Volte pra mim, meu amor. Que faz falando com a gente hoje, Samira? Mostra teu amor pra essa criatura boca. Eu não tiro da cabeça aquela gata. Virou uma bagunça, pô. E nessa semana nós vamos entrar novamente no túnel do tempo, relembrar todos os fatos fodásticos que aconteceram esse ano, comentar como alguns jogos de 2010 se tornaram inesquecíveis, como outros jogos se tornaram totalmente esquecíveis, tudo isso e muito mais depois dos e-mails. E aí, Mestre Splinter, pronto pra leitura de e-mails? Prontíssimo. Primeiro de tudo, queria dizer uma parada importante. Cara, feliz 2011 já, cara, adiantado, dia 31, é amanhã, tá sendo. É hoje, cara. É amanhã, cara. Não, são 5h29 da manhã. A gente é muito espírito da puta mesmo. Mas então, vamos chipar, vamos tá sendo. A gente recebeu muito e-mail essa semana, Ninja Inimigo. Mais ou menos, né? Época de Natal, comemoração, a galera enchendo o rabo de peru. Aí não dava pra mandar muito e-mail. Mas a gente tem aqui, não é bem um e-mail, é mais a Saga de um Fã. Como diz muito respeito ao seu desafio, Mestre Splinter, eu queria que você lesse e comentasse esse e-mail. É, esse e-mail tá, já prepara os ouvintes, que ele tá um pouco grande, mas vale a pena ser lido. Tu viu que o cara, o que tu tá obrigando o cara a fazer, cara? Pô, tá muito mal. Cara, o desafio tá aí pra ser cumprido, o prêmio é alto, é melhor do que a Mega é melhor que a Mega Sena da virada. Fala, pessoal do Eu Gosto de Jogos! Aqui o Adriano, o avassalador, novamente com a solução sugerida por vocês, tirar o áudio da música original para poder participar do podcast. Deixando bem claro que o áudio que eu mandei para vocês não era um MIDI, mas sim uma gravação do áudio de um fã made no teclado. Pô, MIDI não é teclado? MIDI não é, né? Tipo teclado? MIDI é teclado, sempre foi teclado. Então foi tipo um MIDI in real life. E foi o cara interpretou um MIDI no teclado. Enfim, resolvi fazer então o que foi pedido e a partir de então iniciei um desafio absurdo, bem no estilo troca de itens infinitos para montar um artefato complexo e um jogo de RPG. É, ele tava fazendo a Bigoron Sword, velho, no Zelda. Cara, eu tava buscando um anel. O Ilaps disse pra pegar o tal de Vocal Removal, sendo que depois de baixar vi que se tratava de um plugin para o Winamp. Pelo menos não encontrei outro que não fosse. Então baixei também o Winamp e descobri que o plugin simplesmente não fazia o que se propunha. Fiquei horas vasculhando outras versões, tutoriais e fóruns, mas sem sucesso. Então, a saga de um fã. O nosso ouvinte desistiu, velho de inimigo? Não, porque ele é um ouvinte perseverante. Ele é o verdadeiro ouvinte do Baixo Frente Soco. Depois disso, busquei uma alternativa manual através de um procedimento no Audacity. Não achei que ficou perfeito, pois é impossível tirar o grito visceral de Mortal Kombat! Mortal Kombat! Enfim, depois de realizar esse procedimento, vi que o Audacity só exportava MP3 com .dll impossível de encontrar para a minha versão do programa. É, cara, eu lembro que a primeira vez que eu editei podcast, eu apanhei muito pra poder buscar esse... esse lame. Bom, então busquei um conversor MP2 e MP3, barrei em um que era fucking propaganda enganosa. Não, peraí! O maluco pegou o Audacity, fez a parada, aí ele exportou pra MP2, aí foi procurar um conversor de MP2 pra MP3. E enquanto isso, só instalando spyware, só instalando spyware. Aí tu entrou na sua conta do banco depois, cara. Tá ligado que agora eu sei tudo, né? Mais horas de fóruns, encontrei os malditos key numbers desse programa escroto e nenhum funcionava. Depois disso... Peraí, o cara tá falando que ele pirateou a parada aqui assim mesmo, na cara dura? É, cara dura. Adriano é avassalador. Pode ir. Polícia Federal, tá aí. Não, já é o Adriano, moleque. O policial me mandou um high five. Depois disso, já muito puto da vida... Não. Tem que interpretar o que ele escreveu. Tem um caps lock aí. Fala aí, então. Depois disso, já muito puto da vida, encontrei um programa que gravava o que tocava no PC e mandava pro MP3. Putz! Mas uma tentativa frustrada. Resolvi então enfiar as caras, estilo Daniel Craig, na grande fonte suprema da eternidade e googleei até ela pedir arrego. Quando enfim encontrei o maldito arquivo .dll do Lame, que fazia conversão para MP3 na minha versão do Audacity, e aí consegui. Notem que mesmo tirando as vozes com procedimento obscuro, o grito frenético de Mortal Kombat... Não, como é que é o grito frenético? Tu tá triste, cara! Mortal Kombat! Tu tá deprimido hoje? Não, cara. Então vamos... Fim de ano, cara. Eu tô me preparando, eu tô ainda num momento light pra poder beber e encher a cara à noite. Então vambora. Ainda pode ser ouvido, é impossível tirar essa parte do som. Pronto, como já expliquei, fiz das duas maneiras, de forma íntegra e límpida, que reflete a grandeza do meu caráter. Aí, ele falou límpida mesmo no e-mail? Porra, falou, tá aqui, é o que tá aqui. Aí, sabe o que límpido me lembra? O que te lembra? Quem dera ser um peixe, para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulha esse amor pra te encantar. Risos. E da maneira sugerida por vocês. OBS, se vocês repararem a data de envio desse e-mail, vão reparar o quanto foi divertido e proveitoso no meu Natal. KKKKKKKK. KKKKKK, nada para fazer dar nisso. KKK. ABS, freios. Espero que dessa vez aceite a tentativa. Disco Ninja, toca a obra-prima do avassalador. Quem lançou o desafio não fui eu. Apesar de eu ter poder supremo, quem tá em decisão aqui é o Mestre Splinter. Então é com você, cara. Então, Adriano, cara, em homenagem a esse esforço todo, você pegou seu Natal e fez, tá super motivado a participar do podcast. Eu vou dizer, ser bem sincero, não é isso. Tô brincando. Você chegou mais perto que eu já vi de alguém conseguir superar esse desafio. Não. O seu desafio era tirar o grito do Mortal Kombat. Ele tirou tudo, moleque. Ele tirou tudo. Menos o grito do Mortal Kombat. Não, você é justo. Meu desafio é tirar toda a voz. Queria só a música. Do jeito que ela é, sem a voz. Eu acho que vale pela perseverança, cara. Valeu mesmo aí pelo seu empenho no desafio Mesh Splinter de Mortal Kombat. E o que você acha? Eu acho que a gente pode chamar ele, hein? Cara, manda e-mail pra... Eu gosto de... Não. Manda e-mail pra contato@baixofrentesoco.com. Será que a gente vai receber? Foda-se. Mandando seus contatos de Skype, compra um microfone maneiro aí na Uruguaiana ou na, aqui, no Mercadinho Popular. Faz tudo isso que a nossa produção vai entrar em contato com você. Manda e-mail com os seus dados aí que a gente te acha. Então acha a gente aí, procura. Bom, valeu, Adriano, cara. Valeu mesmo. Parabéns aí. Próximo e-mail. E aí, agora é contigo. Comigo? Então tá sendo. A gente recebeu um e-mail muito, muito grande aqui, que é do Krusk, ele fala: porra, dei muita risada com esses contos do Natal. Quando era pequeno, recebi uma carta de Natal da minha mãe, e pra minha surpresa no Super Nintendo, ela passou essa carta por debaixo da porta também. Caralho. Não, cara, tinha um vale Super Nintendo na carta, cara. Não, cara, tá desmontado. Ele diz aqui também: caralho, o Fritz jogou o Hero Quest fora. Deu mole. Deu aí, mole. Fritz, zoado pelo ouvinte também, bro. É, cara, deu não. Mole. Ele manda aqui abraços. E é isso. Achei estranho que não teve nenhum ouvinte oferecendo a super oferta. Eu não ganhei. Super Nintendo a R$1.000 pro Senhor Eternidade. Isso é no podcast de hoje, cara. Você deu um spoiler aí. Ai, ai. Mas então. Isso que dá a gravar fora de ordem. A gente tem um último e-mail aqui que é do Mr. Hell. Ele diz: olá, sou eu novamente. Sério? Então. Eu ouvi o podcast 23 às 4h15 da madrugada e resolvi perguntar: Ilapso, como você é judeu? Você é circuncisado? Aí, isso significa, cara? Significa. É estranho esse interesse dele. O cara, 4h15 da manhã, mas ele veio perguntando. Significa. E ele ainda pede: desculpa enviar outro e-mail. Não, por favor, cara. Envia quantos e-mails você quiser. Mas manda aí, lapso@baixofeitosoco.com e pergunta outras coisas aí mais íntimas. É. Ele diz aqui também. O Ilapso tem a foto dele espalhada em algum site de relacionamento aí. Se você botar Ilapso no Google, você acha várias fotos dele. E ainda diz aqui no final: eu quase já! É, somos dois. Três. Notícias. Então, em clima de retrospectiva... Retrospectiva! Retrospectiva 2010, por que não falar de 2011? Porra, tava bebendo aqui! Fica esperto, rapaz. Então, falando em 2011, a notícia que saiu agora, tá fresquinha, é que a Nintendo já tem data pra apresentar o 3DS oficialmente. Não, é data pra lançar ou é data pra mostrar? Data pra mostrar e dizer quando é que vai ser lançado. Tem uma data pra dizer quando vai lançado. Exatamente. Não, pera aí. E na E3? Eles não mostraram na E3, então? Era prints mesmo? Não, deu só uma palhinha, porra. Não, agora vai ser... É tipo, vem ver aqui na minha mão, ó. Viu? Agora acabou, né? Não, mas a parada do E3 é tipo... O evento não era sobre o 3DS. O evento são outras paradas. Agora vai ter o evento do 3DS com lançamento. Ah, entendi. É, cara. Vai ter mais de um. O primeiro... Na verdade, não é do 3DS, é do Nintendo World 2011. Ah, porra. Que acontece entre 8 e 10 de janeiro em Tóquio. Lá no centro de convenções, onde acontece o Tokyo Game Show, ele vai ser um evento aberto ao público para poder experimentar o aparelho pela primeira vez e testar demos de vários jogos. Aqui tem uma lista de jogos que foi divulgada, dos demos que vão ser disponibilizados. Tem o Metal Gear Solid Snake Eater 3D The Naked Sample, o Winning Eleven 3D Soccer, Super Street Fighter 4 3D Edition, Resident Evil Revelations. Não é Resident Evil Revelations 3D, não? Não, cara, não é. Dead or Alive Dimensions, Nintendogs, Legend of Zelda Ocarina of Time 3D, Pilot Wings Resort, entre outros. E além dos jogos, vão ter também apresentações em vídeo de todos esses jogos e mais. Apresentação em vídeo, porque, pô, é tudo que eu quero, né? Eu quero ver o... Vídeo, porra, bota no YouTube. Até no YouTube tem 3D agora, pô. É, cara, pô, mas tu não vai ver em duas telas já, pô. Mas aí tem... Vai ter o Star Fox 34. 34? Caralho, misturei 64 com 3D agora. Vai ter o Star Fox 34 3D, vai ter o Kingdom Hearts 3D, o Gundam The 3D Battle, E entre outros. Vocês estão entrando nos jogos opcionais. E outro evento que vai acontecer, você já vai ser em Nova York, na loja da Nintendo World, 19 de janeiro. Esse não vai ser aberto ao público, vai ser apresentação apenas para jornalistas americanos e vai ser aonde a Nintendo vai revelar a data de lançamento do 3DS. Ah, entendi. Então é outro evento. É outro evento. Dia 19 de janeiro, gente, a gente vai estar sabendo quando é que vai ser dado o 3DS. Provavelmente a gente vai falar isso no podcast da época, que eu não vou fazer as contas aqui para ver qual é o número. Ou não. Agora eu vou falar de novo da Square, que eu não falei ainda, mas eu tô falando de novo. A notícia está sendo divulgada como uma mancada, eu não vou interpretar como uma mancada logo de cara. O que aconteceu foi, dentro do código, dentro do registro de patente da União Europeia, foi descoberto o registro de Final Fantasy Type Zero. Peraí. Registro de patente da União Europeia. A Square patenteou a União Europeia. É, exatamente. É isso que tu tá falando. Retardado. Agora já era. Não, cara, quero dizer o seguinte: cada lugar tem o seu registro de patente próprio. Você tem que patentear o seu produto em vários lugares diferentes. Você não pode fazer. Então, quando eles foram patentear na União Europeia. Então, na União Europeia foi descoberto que existe uma patente na propriedade da Square Enix do nome Final Fantasy Type Zero e de um logo, um kanjis, dizendo exatamente Type Zero. E a galera não sabe do que se trata, mas quando ela não deu muita sorte com Final Fantasy 13 e não teve muita recepção no Final Fantasy 14, até então tá sendo um poço sem fundo de problemas, o pessoal tá achando que esse Type Zero pode ser o levante da franquia. Pra mim, o levante da franquia é o que ela guarda na manga pra quando tudo der merda, é o remake de Final Fantasy VII. Pra mim, se um dia ela lançar o remake de Final Fantasy VII, significa que ela chegou perto do estado do Silvio Santos, entrou em desespero e lançou, moleque. Então, mas vamos jogar no ar. O guado que tá rolando é, será que Final Fantasy Type Zero é Final Fantasy VII pro PS3? Não, pro PS3 eu acho pouco provável, cara. Nós veremos isso nos próximos capítulos. Valeu, acabou. Ano de 2010, uma porrada de coisa aconteceu. Só que eu tava discutindo aqui com o Lápis, eu falei, não, 2010, o Michael Jackson morreu. Ele me falou, não, cara, foi 2009. A Isabela Nardoni também não foi 2010. Aí eu comecei a pensar assim, cara, que merda, cara, isso é muito, né, velho? Mas o Leslie Nielsen foi mesmo. O Nielsen. Leslie Nelson. Leslie Nielsen. Elisa Samudio, porra. Caralho. Pornozão. A Isabela Nardoni foi em 2008, cara. Aí, Civilization 5 é um grande lançamento? Pô, pro Sid Meier é... Sid Meier. Sid Meier, aquele comedor da novela das suas. É, moleque, pode fazer o Farmville do Zé Maia. Várias mulheres. Sid Meier, não conheço Zé Maia. Só ir coletando, fazendo as colheitas. O 2010 não teve porra nenhuma além do tiroteio no Morro do Alemão. Teve chuvas de abril, a chuva de abril, a super chuva de dezembro, quando o Fluminense foi campeão depois de 45 anos. E Charles no Galo. Foi meu aniversário. Foi Atlético Mineiro. Jobs no Atlético Mineiro. E pra quem ouviu o podcast anterior, foi o aniversário de Cristo também. Foi o ano em que o Silvio Santos começou a falir. Isso é mentira. Isso é tudo intriga da oposição, cara. Não, isso é o sinal que 2012 tá aí. Tem mais de 2 anos ainda, cara. Calma aí. Tem mais de 2 anos. Eu ainda vou comprar meu PS3, cara. Vai com calma aí. É, tem muito ativo nisso pra conseguir, pô. Todo mundo sabe que o mundo só vai acabar quando eu me formar na faculdade. Vai ser... Me formei e... Brrr, acabou. Mas no mundo dos games, muita coisa aconteceu esse ano. Jogos e diversão rolaram soltos. Então vamos tomar o espaço desse podcast de hoje para relembrar tudo de foda que aconteceu esse ano e discutir com uma boa ideia pro programa do dia 31. Acho que a primeira coisa que a gente pode lembrar aqui, uma coisa muito maneira que aconteceu esse ano, foi que nasceu o maior podcast de todos os tempos. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ninja Inimigo. Meu nome é Mestre. E eu gosto de jogos. Tem diversão. Parece muito um extra. Uma coisa muito foda que aconteceu esse ano, além de ter nascido o maior podcast de todos os tempos de jogos, é que um cara começou um grande projeto de baixar os impostos sobre os jogos no Brasil. E isso foi o Jogo Justo, que hoje em dia tá ganhando cada vez mais força. Ah, é, pode crer, o lendário de sem impostos. Então, essa mentira, farsa, promessa aí. O Ilapso fala que esse cara é o maior mentiroso do mundo. Eu acho. Não, eu não falo que esse cara é o maior mentiroso do mundo. Eu falo que essa ideia toda é uma ideia farsante. Eu quero que me provem errado. É uma utopia. O que acontece? Eu quero que me provem errado. O que acontece? Ele já fez dois pré-dias. Um dia ele fez uma promoção só de BioShock 2. Quem fez foi o Walmart. É, bom ponto. Então, tem um ponto. Que é mais lendário ainda, né, velho? O Walmart fazendo esses coisas. O Moacir Alves, ele conseguiu entrar em acordo com não só com o Walmart, mas com outras lojas, cara. E ele fez uma promoção do BioShock 2. O BioShock 2 tava um preço ridículo. Acho que tava 15. Tava $59,90. $25. É tipo isso que eu pago. É tipo isso que eu pago na internet, mas tudo bem. Ele conseguiu fazer a promoção de ficar R$59 no jogo. Aqui numa loja brasileira, isso é uma coisa um feito. Ele não foi tipo o Walmart que fez isso. Ele entrou em contato com o Walmart, ele conseguiu convencer. Ele tá mobilizando muitos políticos pra verem essa causa. Ele tá quer mostrar. Que políticos? Não, que políticos são esses? Ah, sei lá, cara. É isso que eu tô. Esse que é o meu problema, entendeu? Não. Pô, tem nome, mas estou tem nome reunião. Sim, cara. No Twitter você dele tem, lá. Cara. Se você quiser fazer uma pesquisa, no Twitter lá, ele tem uma porrada de nome de político que ele fala toda hora aí que você falou. Quer saber o que come o cara, porra? Só que eu não decoro. Aí o Ilapso vem aqui pra mim e fala, porra, qual é o nome do cara? Não sei, olha no Twitter dele, porra. Tá, vou olhar. Não sabia nem o nome do cara principal, não. E o cara parece o Batoré, velho. Não é legalzinho. E ele fechou um dia que o Ponto Frio fez uma queima de estoques bizarra. Foi agora, em dezembro. Um monte de gente comprou um monte de jogo. Que eu conheço comprou no Ponto Frio. Foi uma promoção forte, tipo, jogo a R$50 também. Mas não era só BioShock 2. Ninguém me avisou. Eu também não fiquei sabendo, não. Acho que você tá inventando isso aí. Também fiquei sabendo disso. Eu vi. Eu vou corroborar as palavras dele aqui. Tem uma promoção forte. Agora, eu só não vi nenhuma ligação dessa promoção com o Jogo Justo. É porque ele divulga no Twitter e no site. E só eu sigo o cara no Twitter e vejo o site. Pô, nas livrarias daqui tem jogo muito barato. Tipo, tem jogo que tá R$39 de Belo Horizonte. PS3? Deve ser. Sim. Pro Evolution Soccer 2009, né? Não sei, cara, mas tem jogo que tá muito barato. Isso aí é o joguinho da Barbie na pintura do Campos Elfos Feliz lá, que tá enterrado há 5 anos. Não, pô. Não, pô, é sério. Meu Dragon Quest 4 de DS, por exemplo, ele foi R$39. Ah, isso é o preço justo, cara. R$39, pra mim, tá até mais barato do que um preço justo. Isso que eu tinha pra lembrar de Jogo Justo. Sou eu contra todo mundo aqui nesse podcast. Não, eu tô. Tá, eu, semana que vem a gente falou. Eu não, sou muito a favor da ideia. Não sou eu sou mega a favor da ideia. Cara. Sempre que eu falo, o Ilapis fala, vai tomar no cu. Eu sou a favor da ideia. Eu só acho que o maluco tá jogando muito pro alto, assim. Ah, não, vamos fazer. Vamos revolução, criar educação, né, velho? Vamos queimar colchão nessa porra. Vamos queimar colchão nessa porra, derrubar o pavilhão 9. Eu sou o Jaime Lerner dos jogos de videogame. Toda vez que eu falava, o cara é Jogo Justo, aí o Ilapso fala lá do fundo assim, vai tomar no cu! Ok, Jogo Justo. Não, é porque, sinceramente, cara, eu acho que tem muita coisa que a gente tem que fazer no Brasil antes de pensar em baixar preço de jogo. Caraca! Papo sério! Papo foda, né? Enquanto os caras aumentaram o salário deles em 62%, né, a gente tá pensando em querer baixar preço de jogo de R$200 pra 120. É um podcast justamente sobre jogos, né? Então foda-se, né? Mas com o salário deles dá pra pagar o jogo, né, velho? Então ele quer sobre política de diversão. Eu ouvi o podcast do Arnaldo Capor na CBN agora. Um podcast sobre política e diversão, eu vou ficar muito bolado, cara. Queria isso. Em Brasília, 19 horas. Uma realização Rádio Brás. Eu não gosto de política e diversão. Hoje nossa pauta é Eduardo Maluf. Hoje nós vamos passar WikiLeaks. Outra coisa muito foda que aconteceu esse ano foi o fenômeno que foi aquele joguinho indie que fizeram chamado Minecraft. Eu ainda não joguei. Nem nunca joguei. Nunca joguei também. Nem ouvi falar dessa porra. Nem eu. É o fenômeno. Fenômeno da eternidade. Então, teve uns jogos fortes aí no cenário independente esse ano. Aquele Limbo ganhou aquele Video Game Awards aí essa semana. O Minecraft foi outro também. Minecraft Super é um sandboxzinho. Ei, tá na versão beta ainda, você sabia, né? Caraca, não é versão beta ainda. O Super Meat Boy é um, velho. Vai ser tipo jogo de Flash. É, o Super Meat Boy também. Mas aí o Minecraft vai ser tipo Orkut. Vai fazer bodas de ouro de beta. É, o Google é beta até hoje, né? É, pra ver se dá certo, né, cara? O Campo Minado, só que cheio de sacanagem. Um MMORPG de Campo Minado. É, cara, foda. Caralho, vai virar batalha naval, velho, essa porra. Mas explica aí, Lápis, o que trouxe esse Minecraft? O Minecraft, pelo que explicou o nosso amigo, que é o maior viciado do mundo em Minecraft, é um jogo sandbox, uma caixinha de areia de construção, de bloquinhos. Você consegue construir um mundo 3D com seus cubos lá, e aí você faz o que você quiser no seu mundo. Você faz até é Lego, uma... então. É Lego, é. Você faz um parque de diversões. Tem vídeos incríveis de pessoas que construíram, fizeram todos os cenários de Zelda em Minecraft. O cara fez um cenário que quando você via do alto era o pixel art do maguinho do Final Fantasy V. Essas coisas assim. Tem um modo de survival lá, que tem zumbis que saem e você tem que sobreviver aos zumbis, construir suas coisas pra sobreviver, montar uma espécie de um Forte Apache. Tem esse modo mais Sin City lá, que você começa a descobrir coisas. Você descobriu a pedra, descobriu o fogo. Aí junta a pedra e o fogo e... sei lá o que você faz com pedra e fogo, mas você faz alguma coisa. Aí você faz a madeira e não sei o que. A madeira e o linho. Aí você faz uma corda e com a madeira você amarra e faz um bote. Essa descrição tá de tão ampla, eu não consegui imaginar um pixel sequer desse jogo. Não, é um jogo de Lego que tem zumbi e você mistura madeira com linho. Não, pô. Moleque, não faz sentido nenhum essa descrição. Não, pô. Isso aí é um Garry's Mod de Team Fortress. Freestyle, Fraga. Você mexe em tudo nessa porra. Você constrói o mundo, você faz 2012, faz o Big Bang, você vira Deus. Tem um mapa do server de Minecraft do Reddit aí no post, se vocês quiserem ver. É uma parada bizarra. Pode falar sobre Red Dead Redemption lá, se é sua paixão. É, Red Dead Redemption foi escolhido o melhor jogo do ano por esse Video Game Awards também essa semana aí. Não que esse prêmio seja alguma coisa, mas realmente tinha só uns dois ou três jogos aí realmente concorrendo ao melhor jogo do ano, e o Red Dead levou. Eu completei 100% no Red Dead Redemption. Aí, tá vendo? Viciado. Eu não completei ainda. Nem vou completar nessa porra. É, se o jogo fosse bom, tu completava nas suas 2 horas diárias, acho. Eu vou falar com o pai, meu, porque eu tenho direito de jogar 2 horas. Deixa eu jogar 2 horas, essa merda. Aff, mãe, minhas 2 horas diárias. É que as minhas 2 horas diárias agora são de God of War. A Rockstar deu um passo à frente aí, notavelmente, no desenvolvimento dos sandboxes deles, mostrando o que eles conseguem fazer além de mundo de mafioso. E agora eu tô esperando aí já esse LA Noir deles aí. E o Red Dead Redemption provou também que não teve um fim em si. Eles lançaram depois a expansão, o Undead Nightmare, que também ganhou um prêmio lá nesse VGA aí de melhor conteúdo downloadável. Não, tinha que ter um prêmio. Melhor DLC zumbi de um jogo. Porque, pô, todo jogo tem DLC de zumbi. É verdade. Black Ops tem também, tá? Black Ops, pô, tudo tem. Daqui a pouco Final Fantasy 13 vai ter DLC. Aí, fugindo um pouquinho disso aí. Vocês viram quem que o GameFAQs elegeu como jogo da década? Não. Zelda Majora's Mask. Sério? Eu não tô brincando. Nossa senhora. Isso, né, cara? Sério, vai na página inicial que vocês vão ver lá. Como perder credibilidade? Com apenas uma tacada. Vocês são muito babacas com o Majora, cara. O Majora é um jogo bom, é que vocês ficam comparando com o Ocarina. Aí é... Pô, mas você tá falando o melhor jogo do século? E Lapso? É década. Mas Lapso, não se contradiz não que teve um podcast aí, primeiro Disco Ninja. Eu falei, caraca, a música da Princesa Zelda é muito foda, não sei o quê. Aí você, ah, é escrota. Aí a gente falou, não, é do Ocarina of Time. Aí você, ah, do Ocarina? Então tudo bem, achei que era do Majora's. Mas o Majora é pior que o Ocarina. Eu não tô falando que o Majora é melhor que o Ocarina. Eu tô falando que vocês comparam com o Ocarina, que é muito superior. Mas como é que você vai dar o prêmio do jogo da década pra um jogo que é inferior a outro? Ah, eu não sei, cara. O Ocarina foi antes. O Ocarina foi antes, é. Vai ver, o Ocarina era 98, sei lá. É verdade. Talvez o Majora seja 2001 e o Ocarina seja 99. Então eles são décadas diferentes, pô. É, você tem um ponto. É, eu sempre tenho um ponto, cara. Você que tá tendo me derrubado da hora não consegue. Não, mas eu te derrubo agora. Ah, todos os outros jogos do Zelda que vieram depois são melhores, cara, do que o Majora. Ah, deve ter, eu não sei, mas você... deve ser. Você vai me falar que Majora's Mask é melhor que Borderlands, velho? Não tem como, não. Não tem como, não. É. Tu vai falar que é melhor que Halo, né não, senhor Eternidade? Não, não. Halo! Samira, tu gosta de Halo? Cara, eu passei o dia inteiro jogando Halo com os meus sobrinhos, cara. É o que é. Caralho! Eu sou viciado. Caralho. Aí, é senhor Eternidade, tu ganhou o antagonista na tua vida aí, cara. Cara, adoro Halo. Então beleza, senhor Eternidade, fala sobre Halo Reach. Cara, melhor jogo do século, do milênio, do universo, cara. Desde que Jesus nasceu, foi o melhor jogo criado. Porque antes dele tinha algum jogo melhor. Tinha porrinha do povo hebreu lá. Porrinha online, será que tem? Deixa eu procurar. Porrinha online. Procurar tu vai achar, velho. Porrinha. Porra, depois que tinha jogo online da década de 50. Qual era o jogo? Era o Space Sim, sei lá. 70, porra. Porrinha.com.br. Porrinha.com.br. Caralho, velho! Rio Live, mano! Existe, velho! Para a gravação aí, vamos jogar. Tá sendo. Bota aqui e-mail. gmail.com. Se você quiser defender Halo Reach, falar como ele marcou esse ano, você pode defender. A gente vai jogar por rir enquanto isso. Ah, isso tem que dizer por que o jogo é melhor que por mim online. O cara tá passando mal de rir lá. Cara, o Reach eu ainda não joguei. Eu ainda. Tá vendo, porra? Esse jogo não existe, velho. Na verdade, ele acabou de falar que jogou o dia inteiro com os sobrinhos dele. Só que a gente falou assim: tu tem que provar que é melhor que porrinha. Pior. Puta fudeu. Ah, mas sério, uma coisa boa pra falar sobre Halo Reach é que ele foi um dos dois grandes jogos desse ano que saíram com uma dublagem irada em português. O Halo 3 também tava saindo com essa mesma dublagem, o Halo ADST também. Sim, já é o terceiro que sai com dublagem em português. Mas a dublagem... Brasileiro. Ah, que tem no Uncharted, tem em português de Portugal e é muito feio. É, o Uncharted 2 é Portugal, é. Tu explorar o inexplorado. O Heavy Rain também. Heavy Rain, aquele português de Portugal, é uma coisa muito triste. Na boa ali, tomar uma ducha. Esta é a tua professora nova. Esta é a tua professora nova. Ela é fiche? Mas a coisa mais escrota de português de Portugal é como o nego atende o telefone. A galera pega o telefone e fala, está lá? Ah, é, pô. Aí tu responde assim, não, era Brinks, foi mal. Não, estou aqui do seu lado, estou só de brincadeira. O cara responde, não estou a cá. Então todo mundo sempre fala que Mario é sempre a mesma coisa, que é sempre coletar as estrelinhas, é sempre pular. Que é. Que Mario? É sempre a mesma coisa, tá verdade. Mas, pô, Super Mario Galaxy 2 foi muito foda. Estrelinha é isso mesmo, ficar pulando enquanto tá toda estrelinha. Primeiro eles falaram assim, não, vamos mudar a temática completamente no Super Mario Galaxy 1. Vamos botar o Mario no espaço, cara. Vai ser irado, vai ser mó dorgas loucas, ele vai sair voando e vai dar um... Super Mario Galaxy! Uhul! Beleza, LSD bolado. Aí funcionou. Aí pra lançar o 2, sabe qual é a única diferença que eles botaram? Yoshi, moleque. O jogo tá completamente novo e irado só com a adição do Yoshi. Pronto. Shigeru Miyamoto é um gênio, cara. Mas eu sou a única pessoa aqui que jogou Super Mario Galaxy 2, né? Eu joguei um pouquinho. Alguém consegue discordar de mim que Super Mario Galaxy 2, na verdade, era um DLC pra adicionar o Yoshi no Mario Galaxy 1, só que transformaram num jogo e botaram lá? Eu achei o jogo melhor. Não, eu achei uma coisa... Posso dizer uma coisa muito escrota do Mario Galaxy 2? Claro, cara. Eu não sou defensor do Mario Galaxy. Não. É aquela nave que é a cabeça... É muito escrota, moleque. Ah, você não ia querer ter uma nave que é uma cabeça gigante sua, moleque? Ah, é muito escrota, moleque. Se o nome do jogo fosse Super Master Splinter Galáctico... Eu preferia ter uma X-Wing, sei lá, porra. Não ia querer ter uma cabeça de rato voadora. Ah, pô, uma cabeça de rato de granito voador espacial, moleque. Outra coisa muito foda que saiu esse ano foi o tão esperado God of War 3. Quem é que jogou essa porra? Quem não jogou God of War? O God of War é a história do Kratos, que é um general de guerra do exército de Esparta, que são os guerreiros lá da Grécia e, portanto, cultuam Ares, o deus da guerra. Tem o Leônidas? Ou não tem o Leônidas? O Kratos no é o Leônidas careca, cara. Sério. É verdade, mas é meio parecido mesmo. Depois de um certo tempo ficou parecido. Agora no 3 ele lembra o Guerra Cutter. No Ghost of Sparta, que é o de PSP atual, o último que saiu, tem um... Você usa as armas espartanas, o escudo e a lança, e tem golpes chamados... tem um golpe que é chamado Pride of Leonidas. E, não, Leonidas é um personagem histórico. Realmente existiu tal coisa, né? Leonidas primeiro de Sparta. E aí no jogo faz essa expressão. O Gerhard Butler, com abdômen definido, bonito pra caralho. Sem nenhuma cirurgia plástica. No God of War 1, você vê lá a relação do Kratos com o deus da guerra. É uma relação profissional apenas, né? No 2, o Kratos tá andando entre os deuses. E no 3 ele quer a vingança contra todos aqueles que fuderam a vida dele. E aí ele vai matando um por um. O 3 é um chamas da vingança em níveis cósmicos de deidades mitológicas. Olha só, agora o 3 tem um momento que o Kratos sabe Apolo, deus do sol? Cara do rock. O Kratos precisa entrar numa caverna escura. O que ele faz? Ele arranca a cabeça de Apolo e usa ela como uma lanterna. Ele arranca a cabeça do Apolo e usa como uma lanterna. De 10 porta-aviões, vai tentar esmagar o Kratos segura a mão dele. Tem porta-avião no jogo? Não, caralho, que estranho. Quantos Cronos é do tamanho de 10 porta-aviões? Pergunta válida, saber se tinha porta-avião na porra do jogo, qual o problema? Heavy Rain. Uma coisa que eu grande ouvi sobre Heavy Rain... Foi um dos maiores jogos do mundo. A sua frase não fez sentido. Uma coisa que eu grande ouvi sobre Heavy Rain. Repete o que você falou. Deve ter picotado. Porque o que eu disse foi... Heavy Rain foi um grande jogo esse ano. E uma... Não foi isso que você falou, nem fudeu. Claro que eu... Foi não, cara. Claro que você recuperou. Foi, cara. Falou merda, cara. O que eu falei foi... Heavy Rain foi um grande... O que você quis falar... Não foi mesmo, cara. Foi, cara. Ficou e inverteu a ordem das palavras, né, que você vocês ia falar. Vocês estão todos errados. Heavy Rain foi eleito o melhor jogo do ano pra PlayStation 3 pela IGN. Só que uma das grandes coisas que eu ouvi falar sobre Heavy Rain ao longo desse ano foi que, na verdade, ele não era um jogo. Ele era muito mais um filme interativo do que propriamente um jogo. Isso é verdade, cara. Eu mas concordo. Aí? Cara, jogos mais são do que filmes interativos, cara. Não, mas a grande maioria dos jogos de PlayStation 3 que eu joguei são filmes interativos pra mim. Não, mas aí que tá, onde mora a diferença. Quando você tem interatividade demais, vira um jogo. Quando você tem um pouquinho de interatividade, aí é um filme. Me não, falaram que você, tipo, vê... É tipo Metal Gear Solid 4. Tu vê cutscene pra caralho e joga um pouquinho. Pô. Heavy Rain não é assim, não. Se você for noob, Heavy Rain... Tipo, minha namorada jogando Heavy Rain, o meu boneco começa a ser olhado, cara. Tipo, tá, você continua passando das paradas, você não corre, mas... É escroto, seu boneco é humilhado, toma porrada, aí a tua mulher se acorda, é chato. Você pode fazer umas mudançazinhas no roteiro, mas a suma da história tu não tem como mudar. Isso que eu achei escroto. Aí, você já tem mais interatividade do que a maioria dos jogos, pô. A maioria dos jogos você não tem como mudar nada. Só tem como andar e atirar e chegar no final. Não, mas eu concordo. Eu achava que no Heavy Rain, tipo, dependendo do desenvolvimento do jogo, eu achei que poderia mudar o assassino, por exemplo, no final. Não, mas não muda? Não tem vários finais? Tem, tipo, 25 finais? Não, vários finais. Tem 8 milhões de finais. Geralmente. É, e o assassino é predefinido. Ah, e o assassino é o personagem mais maneiro. Falar que assassino, tem um assassino. Spoiler. Pô, não vou spoiler assim. Só daqui a 5 anos. Só daqui a 5 anos eu vou. Mas eu acho que eu posso dar o prêmio de a maior decepção do ano pra Final Fantasy XIII. O jogo Final Fantasy XIII é um jogo muito bom. Eu gostei. Eu joguei, achei tirado. Só muito que... bom não, é legal. As minhas expectativas pra Final Fantasy XIII estavam lá no alto. E ele não tá entre os 4 melhores Final Fantasy. Acho que ele não tá entre os 6 melhores Final Fantasy. Eu acho que ele é o pior Final Fantasy. 13 melhores Final Fantasy, cara. Eu acho... Final Fantasy de todos, cara. Não. Pera aí. Vamos chamar a pessoa que platinou. Mamute! O cara que platinou o jogo. Tá uma zona essa porra, hein, caralho. Caralho. Acho que esquerdinha e as taxas. Puta que pariu, muita honra estar aqui, cara. Caralho, então, o Ilapso tá ligando pra todo mundo do Skype dele nessa gravação. Eu falo assim, ah não, porque nesse ano teve esse jogo. Ah, fulano gostou desse jogo. Aí joga aqui. Fulano platinou, chama ele. Então, Mamute, Final Fantasy XIII. Fala. Eu acabei de falar que foi a maior decepção de 2010. Procede. Como assim platinou? Pô, caralho, tu platinei porque, cara, é tipo, é uma questão de honra, assim. Tu pega um jogo não tem vida mesmo, né? Até o final. Hã? Não tem vida social mesmo, né? Platinar o jogo. É mais ou menos isso mesmo. Maluco, não tem o que fazer. Tu fica em casa, aí tu olha pro canto e tem uma porrada de jogo de PlayStation 3, mas 3 atrás do Final Fantasy 13, tu pensa, ou eu jogo todos os jogos, nunca mais jogo Final Fantasy 13 e, porra, nunca lavo a minha honra de não ter patinado o pior jogo da história, ou, tipo, joga essa porra e não, me dói, caralho, cara. Pior jogo da história? Caralho! Tá, beleza, não é, mas, porra, o jogo é muito ruim, maluco, puta que pariu. Aí, eu quero ver tu platinar o ET do Atari, moleque, antes de... Caralho, porra, isso aí é foda, hein? Puta que pariu, ainda mais jogo complicado do caralho. Tu platina o jogo se tu jogar mais do que 5 minutos consecutivos, cara. Zerando ou não zerando, né? O achievement, tipo, só tem um achievement, que é tipo assim, jogue o jogo em endurance, o nome do achievement. Não chore em 5 minutos de jogo. Minutos. Não morra em 5 minutos de jogo, morrer na vida real. Seja foda pra caralho. Superação. Eu discordo, velho, disso aí. Eu não tenho PlayStation 3, mas eu joguei na casa de um amigo meu, Final Fantasy, por muito tempo. Muito tempo mesmo. Final Fantasy 13? Não, porque se tu jogar os 10 primeiros minutos de Final Fantasy 13, tu vai sair, caraca, é o melhor jogo da história. Não, exatamente, não. Cara, exatamente esse mesmo. Eu joguei o jogo, aí, tipo, o jogo tem 13 capítulos e até, tipo, eu chegar no capítulo, 11. Sei lá, 5 ou 6. Não, no 11 eu já tava meio perdendo as esperanças, assim. No 11, na verdade, foi, tipo, quando eu achei que o jogo podia valer alguma coisa. Até eu chegar no 4 ou 5, eu falei, pô, o jogo é maneiro. Caralho, tá, você joga, tipo, 10 capítulos... Com esperança do... Chega no 11º, cara. A última tá que morre, porra. Aí, Crampinho, tu não tá entendendo. Eu tava jogando com o Senhor da Eternidade. A gente comprou o jogo e tá jogando. Aí, quando a gente tá chegando perto do final do jogo, eu olhei pra cara do Senhor da Eternidade e falei, cara, eu acho que o jogo tá acabando. Aí ele falou pra mim, não, cara, não, tá acabando, não. Agora, aí começou a luta, aí o maluco virou tipo um pássaro escroto gigante, como todo boss Final Fantasy virou um bicho abstrato. Aí eu falei, olha lá, cara, virou um bicho tá abstrato, o jogo vai acabar, cara. Mas aí, porra, Eu falei a mesma coisa pra mim, cara. Quando chegou no final, eu falei, cara, não é possível. Eu sei que eu li no Game Facts que o jogo tem 13 capítulos, mas, cara, eu não acredito que depois dessa batalha o jogo vai acabar. Tipo, cara, ninguém não desenvolveu personagem, ninguém não explicou história nenhuma. Beleza, que isso é tipo secundário. Porra, mas era uma boa, né? O sistema de batalha ainda não melhorou e, principalmente, eu não tenho uma piroca de 20 metros pra dar em todos os inimigos porque eu tenho um Crystallion foda. Não tenho isso, então, tipo... Você não fez a Ultimate Weapon, né, cara? Cara, então você também tinha bom no jogo, cara. Os personagens são escrotos. O gameplay é uma merda. É o jogo mais linear que eu já vi na minha vida. Que revolta que é essa? Meu... Não, para tudo, para tudo. Platinou. Eu tô contigo, você viu? Galera, pensa, o jogo não é tão ruim assim. Ele só é a maior decepção do ano. Mas não, pera aí. Tá bom, tá bom. Não, para tudo, velho. Eu tô vendo aqui que ninguém de vocês jogou Final Fantasy X2. Caralho! Falando que o 3 é o pior, cara. Não por jogar essa porra, achei que esse X2 nunca existiu. Eu joguei, cara, o X2, eu zerei e peguei o Ultimate final. Aí, caralho. Aí você fala que é o pior, moleque. Caralho. Como é que tem nego falando que é o pior jogo da história sem jogar o X2, velho? Eu não falei que é o pior jogo da história. Eu falei que é o maior jogo do ano. Não você, porra. Oi? Moleque, eu peguei o melhor Final Fantasy pra mim, o 6. Com certeza. E depois? Depois o 4. E depois? Depois o... Ah, não foi pra ser 7. Não. Nem fuderam. Nem fuderam. Se tu falar Final Fantasy VIII, moleque, eu vou desligar você agora desse podcast, cara. Vou falar o Tactics logo, porra. Não, o Tactics não é jogo, velho. O Tactics é obra divina. Ah, o aí sim. O Tactics é uma obra aí, divina de Deus. Final Fantasy Mystic Quest. Caralho, é Mystic... Não. Quero saber algum ser galáctico que jogou Mystic Quest sem ser no emulador. Eu tenho Mystic Quest, velho. Cartucho. Ah, não, tenho sério, eu conheci o moleque que tinha, eu vou, cara, mandar foto. Caralho, isso aí é raridade, velho. Isso aí é raridade séria. Não, sério, pega o seu Mystic Quest, bota na estante, tira uma foto fazendo joinha do lado dele e bota no teu Facebook, cara. Sério, eu vou clicar em curtir. Eu tenho ele, sério. Eu tenho todos os Final Fantasy. Eu tenho. Aí, eu achei o Mystic Quest aqui, vou tirar uma foto com essa porra. Tô falando sério. E agora, velho? Mamute, aproveita seus 15 segundos finais do programa e dá um beijo aí pra sua mãe. Caraca, Mãe, eu gostaria de mandar um beijo pra senhora, mas eu queria só dizer uma parada. Porra, Square, na boa, tu fez Valkyrie Profile, só por isso eu vou mandar essa porra. Imagina, põe o Final Fantasy XIII como alvo, tá ali. Tu entrou na batalha, tem o Final Fantasy XIII como alvo. Chegou a Valkyrie lá, a Lennon, virou assim e falou assim: "This shall be engraved upon your soul." Partiu pra cima, caralho, fazendo uma porrada, fudeu, pá, jogou pra cima, Divine Assault. Atravessou a lança, atravessou outra, lança fuderenga, caralho, fudeu, Nibelon Blast, caralho, eu perdi o fuderengo, puta que pariu, sou foda. Bom, caralho. Faz o jabá do Sinatra aí, vai. Ah, é, pô, vocês que estão me ouvindo aí nessa participação, eu faço parte de um podcast, já deixei no comentário do episódio anterior. Mas, cara, quem quiser entrar, entra no www.chappyhour.blogspot.com ou simplesmente procura no Google o Sinatra's Happy Hour, que é o podcast que eu faço parte e que, enfim, não tem muitos episódios, mas a gente tá trabalhando na segunda temporada agora. E, assim, se vocês acharem maneiro, pô, acessem, deixem comentário, mandem e-mails e tal. É sobre o que, Mamute? Você não falou sobre o que é, pô. Cara, é basicamente um site porra nenhuma. É um site que a gente faz, pô, episódios sobre o barra B barra, sobre luz, assim. É basicamente isso. A gente fala. É basicamente. Tá, e olha lá, ó! É freestyle! Olha, eu já recomendei no 22, vou recomendar de novo. Episódio 5 do Sinatra's Happy Hour: Pupunha para Cleo. Ó. E lá tu tá tudo. Falou, Mamute, até a próxima. Obrigadão aí, valeu, gente. Valeu. Uma outra coisa muito foda que aconteceu em 2010 foi depois de muito tempo de espera. A galera quase louca já falando: o melhor RTS de todos os tempos. Ah! StarCraft 2, finalmente foi lá. Peraí. Participação especial aqui, vamos. Só pra falar disso. Ih, caraca. O Ilapso agora aqui é mais uma pessoa pra falar de StarCraft. Puxando o bolso aí. Alô. Cara, não terminou a campanha até o... Cangaceiro Samurai. Olá, terminei sim, rapaz. Só não terminei no botão. Você tem aí 2 minutos pra falar tudo o que você acha sobre StarCraft 2. Deixa eu desligar o ventilador pra não ficar ruim, né? É chuveira de rosão. Não, StarCraft 2 é um jogo muito bom. É isso que eu tenho a dizer. Qual é? É o mágico jogo. Não, StarCraft é um mundo, não é só um jogo, rapaz. StarCraft tem toda uma comunidade por trás, tem diversos canais no YouTube explicando o básico do jogo, mostrando estratégias. Caralho, não, peraí. O mestre Splinter deu uma respirada ali de tédio. Ok, que tédio. StarCraft 2. Eu dei uma respirada porque ele falou, não, porque o jogo é muito bom, porque tem a comunidade por trás e tudo mais. Eu falei, porra, se bastasse a comunidade por trás, tem muita porcaria nesse mundo que a galera tem comunidade. Tinha que ter uma grande comunidade também. Ragnarok é só comunidade, cara. Facebook também é só comunidade, tá aquele joguinho da fazenda e tal. Mas StarCraft 2 foi uma das maiores revelações do ano. A galera esperou anos. Quantos anos esperaram uma continuação de StarCraft? Já desde 98, né? Desde 98. Eu reprovei de ano em 98, pra tu ver. Reprovei a série. Não, olha só isso. E foi graças a isso que você passou a estudar com o Senhor da Eternidade e o Mestre Splinter. Não, o Mestre Splinter já estudava comigo. O Senhor da Eternidade eu conheci depois. É isso, assim, uma das coisas mais legais, assim, é justamente essa, a comunidade que tem por trás, assim, as estratégias que estão sendo divididas, você vê lá os coreanos malucos jogando, e aí você tem os replays pra baixar em diversos sites de replay, e você vai aprendendo e vai se divertindo com seus coleguinhas, passando madrugadas a fim. O que eu ouvi falar sobre StarCraft 2? Que, na verdade, era StarCraft 1, exatamente com, tipo, uma ou duas unidades novas e gráficos irados. Isso procede? Eu cago pro gráfico, cara. Eu jogo tudo no gráfico baixo pra dar menos lag e pra... É sério. Eu cago pro gráfico. Eu não tenho problema nenhum em jogar com gráfico baixo. Não quero chuva no meu jogo. Não vai atrapalhar. Vai atrapalhar o meu desempenho e tal, meus APMs. Meu desempenho. Aí tem muito problema, moleque. Tu podia jogar um jogo de DOS do StarCraft que tá tranquilo. É, exatamente. Não, tem um jogo de tabuleiro do StarCraft. Eu nunca joguei. Caralho! Cara, tem mangá de StarCraft, cara. Tem mangá de StarCraft. Não, mangá de tudo. Mangá de porra, pô. Inclusive, o Cangaceiro Samurai tem um mangá do StarCraft. O negócio é um mangá. O negócio é outro. O negócio não é um mangá, não. Foi mal. O negócio é outro. Mas mangá, tudo bem. Warcraft tem mangá também. O problema é que o cara falou que tem um Lu do StarCraft. Isso não existe, cara. Um Lu do Banco Imobiliário StarCraft. Pô, é esse jogo de tabuleiro. O Cangaceiro Samurai é aquele cara que quando começa a cutscene ele dá ESC assim. ESC, passa. Merda, dá pra passar. Ah, tá certo. Pra certo jogo, pô. Não vou ver cutscene de Mario Kart, pô. Jogos que é cutscene são tudo. Se eu pular os cutscenes, Final Fantasy acaba o jogo. Não tem jogo, né? Te dizer que dá mole, tu perde a história de Mario Kart toda, pô. É, perde quando o Mario parou no pit stop pra abastecer com a Peach e deu uma cantada nela. Tu já conseguiu sua dupla nacionalidade coreana? Eu tô tentando a minha dupla nacionalidade coreana. Eu entro em contato direto lá com o Team Liquid, que é o time lá dos caras sinistros pra caralho, pra ver se eu consigo um coach, tá ligado? Pra ver se eles ficam assistindo meus jogos e tal. Mas eles, você precisa ter noção, cara, eles cobram a aula pra eles ficarem vendo você jogar e te dar dica depois, assistir seu replay, $50 a hora. Caralho! Aula! Aula! Não, não é nem aula! Ele cobra $50 a hora pra assistir o teu jogo, cara. Então, ele vai assistir ele vai assistir você jogando, ele não vai dar coach, ele vai assistir você jogando, vai assistir teus replays, aí vai gravar um vídeo explicando o que você errou, o que você poderia ter melhorado. E isso assim, esses são $50. Um replay, dois replays. $50? Não, $50 que valem mais do que dinheiro. Quase dólares de tesão. De vez em quando eles sorteiam esses vistas de replay lá no site, eu fico me inscrevendo pra ver se eu melhoro um pouco. Eu ainda tô na Liga Ouro. tal. Tem 5 níveis, né, o jogo. Bronze, prata, ouro, platina e diamante. Diamante sendo a mais sinistrosa. Tá jogando na América Latina ou do Norte? Ah, América Latina, América Latina. Então, jogar em espanhol é muito mais legal. Porra, muito bom. Tô jogando um 4x4 team game com os espanhóis, era engraçado pra caralho, cara. Não, eu quero ver você jogar na Liga Asiática. Eu quero ver quem é bom mesmo. Não, é, pra jogar na Coreia é foda. Eu perco por um maluco de 6 anos, cara. Tem matéria de StarCraft no colégio. E eletivo do colégio, tipo, primarinho, eletivo de StarCraft. Essa porra é tão famosa na Coreia que o primeiro-ministro, um dos ministros lá, falou isso sobre a guerra da Coreia do Norte e Coreia do Sul. Falou que a guerra não era um jogo de StarCraft. Não, imagina! Eu sou político na Coreia e falo: se vocês votarem em mim, StarCraft de graça. Não, aí acaba comendo o país, cara. Acaba comendo o país. Não, uma outra coisa. No jardim de infância, cara, quando eu tava no jardim de infância, eu me amarrava em brincar com massinha de modelar ou com Lego. Aí no jardim de infância da Coreia, o quê? É, em vez de todo mundo ir pra massinha de modelar, vai pro StarCraft, fica em fila. É, não sei. Eu já vi vídeo de neguinho de 6 anos jogando que nem maluco, cara. Jogando que nem doido, assim. Um garotinha, criancinha lá. Tipo, ah, ele era o fenômeno do StarCraft lá. Criancinha, doida, clicando que nem um maluco. Não sei se ele tava fazendo alguma coisa de útil, mas ele tava fazendo várias ações por minuto. Cara. O maluco tá falando pra frente pra trás. Pode ser. O vídeo era reportagem, então não tinha muito. É, o molequinho de 12 anos se masturbando tem muitas ações por minuto. Pô, tá aí a matéria aí, cara. Masturbação? Não. Sobre masturbação eu falo bem melhor do que sobre StarCraft, digo. Eu quero fazer duas perguntas. Primeiro, tu acha que StarCraft 2 é o jogo do ano? Eu acho que StarCraft 2 é o jogo do ano, pelo menos pra mim, né, pô? Só vou levar em consideração sua resposta. Isso, pô. Só vou levar em consideração tua resposta se tu me disser uma outra resposta. Tu já deixou de pegar a mulher por causa de StarCraft? Já. Inclusive agora. Não, com certeza. Inclusive agora, o cara tá jogando agora, né? Eu estava aqui jogando, até vocês me interromperem. Eu estava aqui jogando e tá rolando o baile do Jaime Arouxa lá, que eu não estou indo. Falou, cangaceiro samurai. Abraço, boa sorte pra chegar na Liga Laranja aí. Demorou então. Valeu. Correndo atrás do Mewtwo, velho. Call of Duty Black Ops. Alguém jogou esse jogo? Não joguei. Joguei. Não joguei porque tá caro no Steam. Tá caro pra caraca no Steam, velho. Tá. Tem promoção recentemente, não é? A promoção ainda tá caro. Não, teve. Tem promoção de Modern Warfare 1 e 2. Mesmo assim tava caro. Modern Warfare tava $30 com 50% de desconto. Fala, Samira, tu jogou Black Ops. Que tu acha? Vale a pena ser lembrado como um jogo de 2010? Cara, eu joguei só o multiplayer dele. Eu te falar que tá exatamente igual o Modern Warfare 2, sem tirar nem pôr. Sem tirar nem pôr? Pô, mas eu vou te falar que a única coisa que eu ouvi de falar de maneira do Black Ops é o modo do Kennedy zumbi que tu tem que defender a Casa Branca. Não, esse aí eu não joguei, não. Mas, pô, aí fica como se fosse uma expansão, né, cara, pô? DLC de zumbi, né? Todo jogo. Daqui a pouco o Mario tem um DLC de zumbi também. Mario Galaxy Zumbi. O dia que tiver DLC no I. Alguém jogou Epic Mickey? Eu não joguei, não sei nem se tem DLC de zumbi na Epic Mickey. Epic Mickey, ouvi falar que é um jogo maneiro, que é um jogo épico, só que... A Disney tá envolvida nesse projeto. Tava muito esperado aí pelo pessoal aí, mas a crítica detonou depois, né? Não, o que acontece? Quando é que vocês escutam falar sobre o Mickey fora de Kingdom Hearts e fora dos parques de diversão da Disney? Vocês escutam mais falar? Os desenhos. Não, que desenho do Mickey, cara? Só porra, se... não, para, Mijinho, para. Ah, tu vê desenho do Mickey hoje em dia? Não, porra, mas tu falou só do Mickey. Só Kingdom Hearts, porra. E os jogos de Mickey da Capcom, porra? Ele só tá no Kingdom Hearts, cara. Então... Não, cara, os jogos de Mickey do Super Nintendo, da Capcom, cara, são sensacionais, velho. Pô, cara, mas eu tô falando hoje em dia, entendeu? É. Tem os filmes, os desenhos da Disney de antigamente também, tudo bem, mas eu tô falando hoje em dia, não tem nada do Mickey. Mickey tá desaparecendo. E essa jogada... Cara, ele não precisa, cara. Ele não precisa. Tu ouve falar do Kid Bengala todo dia? Tem gente que não precisa. O Silvio Santos, o Cid Moreira, não precisa falar dele todo dia. Ele é uma presença, cara. Ele é uma entidade cósmica. Mas ele é o Mickey, porra. Mas o Epic Mickey foi uma ideia mesmo de reviver o Mickey. De tentar mostrar pra galera o Mickey foda mesmo. Como um jogo foda do Mickey. Como ele um herói principal, você joga com o Mickey, você faz e tal. Então, criou um hype muito grande. A galera vai trazer o Mickey de volta e tal. Caraca, o Camundongo. Eu acho que o grande hype não foi nem pelo Mickey, sim, mas pela temática steampunk do negócio. Mas é claro que o Mickey ajudou muito, porque dá um contraste do caralho. Só que todo mundo falou mal do jogo. Não, cara, não tá todo mundo falando mal do jogo. O que eu tava falando é, o jogo, ele é realmente um jogo bom. Ele é um jogo bem feito pra caramba, só que ele tem uns detalhes técnicos que acabam sendo bastante inconvenientes. Uma coisa que eu vi em todos os reviews que eu vi, que todos eles concordaram, é a câmera desse jogo é tão mal feita. A câmera é zoada, né? Você morrer toda só pra câmera. E aí é zoado. Eu acho que jogabilidade é um dos fatores principais do jogo, então. Aí é zoado. Ah, eu nem acho, eu tô cagando com jogabilidade. Porra, eu gosto de gráficos. É, pô, então você acha Final Fantasy XIII melhor Final Fantasy? O melhor jogo da história é Crysis. Uma coisa muito foda que aconteceu esse ano também foi... Cara, toda hora você fala uma coisa muito foda. Para com isso. Mas é, esse episódio é só sobre coisas fodas que aconteceram esse ano, né, cara? Foi mal, então eu tenho que... Para. Então fala uma vez só e repete todas as vezes. Então beleza. Uma coisa, como eu já disse anteriormente, aquela coisa lá, o PS3 oficialmente foi lançado no país. Depois de muito tempo, cara, acho que o PlayStation 2, ele foi lançado oficialmente no Brasil depois que já tinha sido lançado o PlayStation 3. E o PlayStation 3 foi lançado oficialmente agora aqui a um preço, assim, pica das galáxias, que a galera pode conseguir comprar, mas muito caro. E é muito, ainda continua sendo mais em conta você ir lá fora comprar ou comprar numa importadora. É tipo a geladeira, né, cara? É tipo a geladeira. É necessário. É verdade. Você, você pede um enxoval de casamento, né, cara? Você só o casar, precisa de PS3, pô. É tipo, você só pode comprar se você fizer um crediário nas Casas Bahia, pô. Não tem condição de você pagar o preço à vista. Boa. Acho que no dia que eu comprar uma geladeira eu vou dar muito valor, cara. Deixa eu ver, se você comprar um PlayStation 3 ao preço que você tá comprando, ao preço que estão vendendo, a Sony tá vendendo oficialmente aqui no Brasil, você compra quase uma geladeira inteira. A geladeira não, eu não jogo. Pô, vai faltar o quê? God of War 3. A geladeira tem menos funcionalidade, né, cara? No PlayStation você também não guarda seu bife de alcatra pra você comer outro dia. Eu guardo em cima, só se vai estar bom depois, não sei. Pô, vai fritar, né? Vai ficar assado, vai ficar assado. Se for o fat, pô, vai fritar na porra do bife. E no mesmo ritmo teve a Xbox Live no Brasil, que o que a galera diz. Tá uma merda! De que adianta ter Xbox Live se não tem problema? É, todo mundo fala que converti minha conta pro Brasil. E aí, o que você faz? Nada. Hã? Como assim? Chora. A gente assiste nada. Chora. Mas eu acho maneiro a iniciativa. Pelo menos isso foi o primeiro passo pra um novo... Se bem que eu acho que não deveria ser seccionado assim, não. Deveria ser global. Deveria ser só uma Xbox Live do mundo. É, lógico. Isso aí tem que ser tudo assim, cara. É, o problema é que você entra em várias questões de venda, né? Você não pode vender. Não. Mas aí você restringe em outro nível. Que nem o Steam faz. Exatamente. Você faz a restrição de conteúdo. Exato. Faz a restrição de conteúdo, não a restrição de geográfica inicial. De acesso. Você restringe no próximo nível. Mass Effect 2. Muitas pessoas por aí ousam dizer que esse é o maior jogo do ano e ouvi dizer também que é o maior jogo de todos os tempos. É uma coisa muito foda que aconteceu esse ano também. Eu quero saber. Eu comecei a jogar o Mass Effect 1 há pouco tempo. Comprei na promoção de Steam e tô achando muito foda. Tempo atrás. Não, comprei há um tempo. Acertou. Valeu, professor Pasquale. pouco tempo atrás. E eu tô achando o jogo muito foda. A história do jogo é muito maneira. Você pode moldar o caminho que você faz. Tudo que você faz influencia diretamente no próximo acontecimento. Então cada vez que você jogar o jogo pode ser um jogo completamente diferente. Eu tô achando isso muito maneiro. E uma coisa que me falaram é que no Mass Effect 2 você pode importar a sua gravação do Mass Effect 1 pro Mass Effect 2. De tudo que você fez no 1 tem alteração direta, influência direta no 2. Inclusive as sidequests, coisas nada a ver que você fez. Sim, deixa depender... Dependendo do final. Depende do final que você fez no 1. Sim, tipo... tem vários finais. Ah, quer dizer que eu posso ter um final assim que não posso importar no 2, assim. Exatamente. Tipo, morrer. Importar o game over. Não. Mas eu não joguei, não zerei ainda, mas enfim. Mas muitos amigos meus me falaram que tem um final onde você morre, realmente. Fala, Ih, cara, eu não sei que final é esse, então não posso falar, mas de qualquer forma, que eu sei, cara. Eu joguei o Mass Effect 1, joguei Mass Effect 2. É tudo que tu faz no 1 tem consequência no 2, cara. Mas pararam muito foda, porque uma side questzinha que tu achava que não valia de merda nenhuma, tu chega lá no 2 e ela tem umas consequências drásticas, entendeu? Isso pô, é então, muito maneiro. Isso significa que o jogo é muito bem planejado. Eu respeito muito quando vi um negócio dele. O cara e faz. Significa. Significa. 2. Na telinha de loading, ele fala lá: guarde seu save do Mass Effect 2 pra usar no 3. Porra, muito maneiro. E aliás, o trailer do Mass Effect 3 tá aí no post. Pareceu muito foda, eu achei. Caraca, eu não vi até hoje, porra. Vale a pena, dá uma olhada. Essa foi a maior notícia do ano. Que Duke Nukem Forever é for real, moleque. Forever. Forever. Você esperava mais StarCraft 2 ou Duke Nukem? E Senhor da Eternidade? Duke Nukem. Duke Nukem, gostei. Quer dizer, Duke Nukem já não esperava mais. Eu tinha desistido, na verdade. Aí, cara, sabe que eu tenho medo? Que eles anunciem que o lançamento do Duke Nukem Forever vai ser pro dia 21 de dezembro de 2012. Não, cara, mas... Pô, primeiro... quem pegou... Esse é trollado do ano. Quem pegou o jogo pra fazer foi a 2K, o pessoal que fez Borderlands, jogo fodástico, que tá me viciando. Aquela merda. O meu medo é que eles falaram, mostraram um demozinho e tal na PAX, beleza, pans, depois morreu o assunto. Ninguém falou mais nada sobre Duke Nukem Forever. A única coisa que eu vi do Duke Nukem Forever depois do demo foi que você pode ter acesso ao jogo primeiro se você comprar a edição Game of the Year do Borderlands. Você sabe mesmo? Então me fudi que eu não tenho a versão Game of the Year. Você tem? Então eu vou acessar e depois eu conto pra vocês. Ah! É, moleque. Tirou onda agora. Tá sendo. É, você ganha um CD key chamado Duck Nukem First Access Club. Então, o clube dos garotos legais. É, tipo isso. Em 2010 também, nós tivemos os 25 anos de nascimento do nosso querido encanador italiano. Isso sim, você fala que é uma coisa muito foda. Isso é foda, fala. Não. Ah, não, você fala toda hora que é muito foda. Ah, é muito foda. Ah, eu acho isso muito foda, então, pra poder variar. Foram 25 anos de Mario e você vê, não existe nenhuma outra franquia de jogo que sobreviveu nem 20 anos com a mesma força que Mario sobreviveu. É um passo que nenhum outro ícone muito foda do mundo dos jogos passou antes. Ninguém mais, é muito foda, mas ninguém mais tem nada pra falar do Mario, beleza. Pô, a gente já fez um podcast inteiro. A gente fez um podcast inteiro sobre ele. Lapso, fala aí dos 20 anos do seu consolo preferido. Ih, caralho. Mal pra falar. O Super Nintendo é... Alguém aqui acha que não é o maior videogame de todos os tempos? Eu acho que é o PlayStation 2, mas tudo bem. Tá, eu acho então... que é o PC. Eu acho que é o SNES mesmo. Então, tirando o ninja inimigo, que acho que é o PlayStation 2. Aquela merda! Cara, o PlayStation é um cocô lixo comparado ao Super Nintendo, com certeza. Não, até hoje, cara. Tem as suas diferenças, entre mas o Super Nintendo. Eu pagaria, gente... sei lá. R$0 num PlayStation e pagaria 1.000 num Super Nintendo. Cara, eu tô vendendo, cara. Tu troca o meu Super... Eu tenho o Super Nintendo funcionando. Tu troca o meu Super Nintendo pelo seu PlayStation 3? Meio que full of shit, que eu sei que você não tem o Super Nintendo funcionando. Eu tenho, tivesse... aposto contigo. Quando se você tivesse, tenho, você pagaria. Eu compro, mas não por R$1.000, pô. Acabou de falar que pagaria, ele disse que ele pagaria R$1.000 pro Super Nintendo. Não que ele daria R$1.000 pro Super Nintendo. Eu pagaria, não pago. Os controles originais, você paga R$1.000. O controle do Granville é aquele que os caras botaram de uma cor. O controle japonês. É, japonês não, o americano primeiro. O Super Nintendo aí, pra gente, pro pessoal da nossa cidade pelo menos, ele tem uma importância diferenciada, porque ele pavimentou toda essa geração de videogames aí, de videogamers que vieram depois do seu lançamento. E aí ele tem alguns dos jogos mais clássicos da história, como para nós brasileiros o eterno lendário International Superstar Soccer Deluxe, Street Fighter 2. Aí o Street Fighter 2, né, que o pai do Ninja Inimigo não quis pagar R$10 a mais para ter 4 personagens. Super Mario World. Super Mario World, que durante muito tempo aí foi um dos jogos mais vendidos da história. Acho que ainda é, né? O Super Mario Kart também. A maioria das pessoas que eu conheço jogaram Super Mario 3 no Super Mario All-Stars do Super Nintendo. É. Que tem aquele Mario 2 fake, né? Sim. Tem os dois Mario 2, na verdade. O Lost Levels e o fake. E aí, quando a gente fizer o nosso programa aí, o Era Uma Vez Um Beat, 16 Bits, em um especial em 3 partes... 2011, nós vamos falar aí muito de Super Nintendo e todas as maravilhas, jogos lendários, clássicos. Se você ficar ligado, você vai ficar por dentro das fitas de alta periculosidade que vão ser, né? Estarão sendo. Já foram, né? Porque Super Nintendo, as fitas já não estão mais funcionando direito. E... Só soprar, cara. O Street Fighter 2 funciona se tu puxar o cantinho assim, saca? Ah, se puxar o cantinho, é se ficar um pouco inclinado assim. Exato. É só soprar embaixo, porra. É. Completou 20 anos aí, acho que no dia 21 de novembro. Eu acho que no programa eu falei que era 20 de novembro, mas 21. Eu acho que é 21 de novembro de 90. Foi lançado no Japão lá o Super Family Computer. Tá aí até hoje, ó. Quem tem um funcionando, faz muito bem. Quem não tem, quiser vender barato, tô comprando. Parabéns, Super Nintendo. Você foi o primeiro videogame que constatou que a Nintendo não tem criatividade para nomes. É. World of Warcraft tava morrendo, as pessoas diziam que era um jogo em decadência. Quando agora, final de 2010, a Blizzard lança sua terceira expansão, Cataclisma, e quebra recordes de venda de uma expansão. Tem recordes de usuários e mostra que um MMORPG de 6 anos de duração tá vivo e forte como o maior MMORPG de todos os tempos. Mostra que tem muito otário no mundo jogando esse jogo. Tem muito idiota pagando $15. Só esse podcast tem 3. Ou 4, né? Ou 4. Eu paguei. Eu saí dessa vida. Ele saiu dessa vida. Eu tenho 3. Ele é um cara limpo de drogas. Ele tá limpo. Estou limpo. Você jogou, né, cara? Eu fiquei limpo quase 2 anos, cara. Mas agora eu tive uma recaída forte. Os caras desintoxicaram. Não, cara, você perdeu. Um amigo nosso virou pro Senhor da Eternidade igualzinho um drug dealer, moleque. Ele virou pro Senhor da Eternidade e falou: aí, Senhor da Eternidade, lançou o Cataclisma, vamos jogar. Aí falou: não, sai dessa vida, cara. Não tenho mais, sou uma pessoa mais saudável hoje em dia. Saio, tenho namorada, faço um monte de coisa. Aí falou: cara, olha só, paga o teu jogo e te dou $10. Caralho! Ele pagou tipo metade só do jogo. Não, velho, eu tenho uma Gold Account aqui, eu deixei usar ela por 3 meses de graça e de boa, depois você volta. Aí o Senhor da Eternidade falou: então beleza. Aí a vez ele se afundou de novo. É que se os tons que você chama de novo, você ganha um mês de graça e fica 3 meses com o teu personagem lá upando 2 vezes mais rápido. Aí tem muita gente que fica fazendo de tudo pra trazer gente nova. Ah, acho que era o traficante em esquema de pirâmide, né, por cima. É tráfico de drogas em esquema de pirâmide. É o infotráfico, né, velho? É, daqui a pouco a gente tá subindo o morro pra pegar um pouco de horas de World of Warcraft pra descer e jogar. Depois que Tibia vira vício, cara, eu acredito. Daniel Paladino na minha frente. uma das últimas coisas que a gente quer falar sobre 2010 é que a SEGA, depois de muito erro, depois de só tomar porrada, depois de assassinar completamente a saga de um dos maiores personagens de todos os tempos da história dos videogames, personagem foda pra caralho, ela vem e consegue reviver o personagem num jogo que, diferente do que o Ilapso acha, foi muito bem aclamado pela crítica e pelo público, e tá aí um sucesso de vendas, Sonic 4. Aliás, você tá devendo a review, não tá? De onde você tirou que ele é sucesso de vendas? Cadê os números? Quero os números. Ah, cara, você, eu posso... Você tem certeza que ele foi um sucesso de vendas? Ilapso, você tá muito babaquinha hoje, Ilapso. Cara, pra tu ouvir isso do Senhor da Eternidade, moleque, porque tu tá muito... Você tem certeza que ele... Oh, notícia. Sonic 4 lidera o ranking de vendas na PSN. Acabou. Ah, agora sim. Acabou. Eu já tinha... Mas aqui, ele, ó, o Sonic 4 liderou as vendas em todas as vendas na Xbox Live, no Arcade, no WiiWare e no PSN. User score do Sonic 4 no Metacritic aqui, ó. Uma coisa válida. 6.1. A imprensa de jogos, um bando de lobista filho da puta, 81 de 100. 81 de 100 pra um jogo de Sonic hoje em dia é foda pra caralho. Isso é da imprensa. A imprensa lobista comprada pela SEGA. Dos usuários. Não acredito nisso, não. A imprensa não é comprada. Olha só, vou te dizer, eu joguei Sonic 4, eu achei muito bom. Os únicos Sonics pra mim que prestavam ultimamente eram os Sonics do DS, que é o Sonic Rush, muito bom. E o Rush. O pessoal da Sonic Team fez uma pesquisa e viu que o pessoal gostava muito mesmo do Sonic Rush, que era bem aclamado pelo público. Então eles fizeram o Sonic 4 muito parecido com o Sonic Rush. A jogabilidade é quase a mesma, os gráficos são melhores. Então, foi um bom jogo. A única coisa que eu não gostei do jogo é que ele é pequeno e foi quebrado em pedaços pra vender mais, porque é burguesia capitalista desgraçada. Pro tamanho que eles propõem ali, acho que vão ter 4 episódios, eles dividiram legal. Tem 3 mundos, acho, nesse primeiro. Depois do Dreamcast, os caras tinham que fazer dinheiro, né, velho? É, exatamente. Voltando aqui no último episódio do ano, ao nosso primeiro podcast... Aquela merda! Ah, nem foi, cara. Foi horrível, velho. Nem acho. Foi uma merda do caralho. Estupra, mas não mata. Eu queria perguntar pra vocês. Alguém aqui jogou o Kinect? Usou o Kinect? Eu usei lá em Recife, no shopping. Então, quais são as suas impressões? Um amigo meu usou e disse que dá 1 segundo de delay. Dá um movimento. Caralho, é absurdo. 1 segundo de delay é impossível de jogar qualquer jogo com sensor de movimento. Não sei. Dá 1 segundo. Você sente o delay, entendeu? Eu não sei se é porque você a própria percepção que você tem é diferente, né? De você apertar botão e de você fazer um movimento e ver ele refletindo na tela. Eu não sei como... Não sei se é psicológico isso, mas você sente um atraso. Não, mas no Wii você faz esse movimento, cara, também. O negócio na mão, entendeu? Você dá negócio na mão, realmente. O negócio. A percepção, toda a própria percepção que você tem muda Mas eu achei que tem um delay do caralho que eu senti no... Não. Delay do caralho, não. Um delay grande. Não, um delay grande também pega a mão. Tem um delay... Que não me calibrou, eu não sei se é porque eu joguei no shopping, então o Kinect estava na vitrine e eu tava do lado não, de tipo, fora da tinha um vidro. Eu ouvi dizer que a parada só funciona num quarto completamente fechado, hermeticamente, com paredes brancas, ele funciona. Paredes brancas com temperatura de 25 graus Celsius. Exatamente. Eu tava no shopping com gente pra trás e ele me reconheceu. É, funciona. Não, fora. Apareceu o Ilapso assim, escrito? Parece o avassalador do funk, escrito. Fora que se você mora no litoral, você não pode ir mais à praia, né, cara? Senão você sai queimadinho e não joga o Kinect, velho. Kinect nessa parada aí também que estão falando que você tem que botar 6 metros de distância. Pô, 6 metros de distância. Não, até que eu também eu fui nessa intenção de ver como é que era, ele não me mandou ficar longe, não. Pelo contrário, ele mandou eu ficar até um pouco mais perto do que eu achava. Porque o Move tem esse negócio, né? Quando você tá muito longe, ele reclama, você tá muito longe, vem pra perto. Ele fala que você fica grudado na televisão, quase, assim. Aquele boato do Kinect também, que os jogos de Kinect tem compensador de movimento. Que tem até um vídeo de um cara na internet jogando um jogo de corrida e terminando em segundo sem fazer movimento nenhum. Sem fazer nada, ele tem compensador sim. Isso aí compensador é ridículo. Eu joguei esse. Joguei esse joguinho do carro, é absurdo, cara. É... Mas aí, não demorou muito, mas saiu o primeiro jogo pornô do Kinect já também. Kinect é 34. É um verdadeiro negócio. E o 3DS, cara? O 3DS a gente não tem como saber. Só quem viu, viu. Quem não viu, não viu. E é isso. Quem não viu, né? Tá em 2D ainda. Não, pô. Tem um escritor da IGN que fez os 10 melhores jogos de 3DS e os jogos nem saíram. Nenhum porque não saiu, cara. O cara já fez um top 10 de 2011. A gente tá dando mole aqui, fazendo retrospectiva. A galera tá fazendo já forecasting. Aí você olha nesse top 10 e chega no Metal Gear Solid e eles colocam: nós não sabemos nada desse jogo. Claro, pô. O jogo não saiu. Mas é um top dos melhores ou os mais esperados? Às vezes é o mais esperado. Top dos melhores jogos, cara. Melhores jogos de 3DS de 2011, um ano que nem começou ainda. É isso aí, amigos. Mais um ano se acaba e mais um podcast Eu Gosto de Jogos e Diversão chega ao seu fim. Espero que vocês tenham gostado da nossa retrospectiva sobre o que aconteceu de foda em Lapis nesse ano. Não, tava começando com o Mestre Splinter aqui mais cedo e acho que acabou, né? Já deu, né? Essa é a nossa última edição. É. Última edição? Por quê? Acabou. Eu não acabou vou mais projetos. Editar? É isso aí, fudeu? Acabou? Cara, pô, já foi, né? Acho que já... Né? Pelo menos por esse ano, né? É, ano que vem a gente volta. Ah! Ah! Ah! Alandrops, esse moleque! Ah! Pirata! E se você gosta muito da gente, não vai sentir... E vai sentir muita falta até o ano que vem. Mande seus e-mails, sugestões e porradarias para Eu Gosto de Jogos da @baixofeitosoco.com. Mesmo de férias, mesmo no Réveillon, abrindo champanhe, eu vou ler o seu e-mail assim que ele chegar no meu celular. Vai não. Não vai mesmo. Muito sobre obrigado, galera. E até ano que vem. Até ano que vem. Ha! Ou não. Yeah. E bebam muito, mano. Aí, Samirato, você tem algum blog, algum site, alguma coisa que você quer fazer um jabá aí ou quer mandar só um beijo pra sua mãe? Seu pai. Um beijo pra minha mãe, pra minha tia, pra minha família e pra você, Xuxa. Ah, pensei que era pra você, ninja de mim. Que bom que não, né? Valeu, galera. Até ano que vem. Aí vai dar merda essa gravação hoje, com certeza. Por quê? Porque eu não posso gravar em casa, vou gravar em casa. Minha mãe vai mandar um: ah, puta que pariu, caralho. Entra no carro agora, vem pra cá, pô. Porra, com que laptop? Porra, eu tenho 3. Não, na verdade, agora em casa eu tô com 4, nesse exato momento. Porra, e você tá querendo jogar na cara que tu tem 3, porra? Porra. Tenho 3. Tenho 3. Porra, só fala que você... Eu tô com 2 da empresa, o meu velho e o que eu acabei de comprar no Natal, porra. Eu tenho 3 canetas aqui na minha mão, cara. Aí, eu tenho mais de 1000 livros aqui na minha estante. Eu tenho todos os Cavaleiros do Zodíaco. Chupa. Caralho, cara. E ganhou. Eu tenho os 4 bonequinhos do South Park. Eu tenho os 3 livros do Senhor dos Anéis. Eu tenho um pênis de 32 centímetros. Eu tenho um sabre de luz de verdade, quase. Eu tenho uma X-Wing na minha vaga de estacionamento. Isso é nice. Mentira. Eu tenho amigo urso da Pizza Hut, de verdade. Eu tenho quarto. A DeLorean miniatura. Eu tenho AIDS. Quero ver alguém barrar agora.